الله الله الله يا محمد الله. نعم. يا زكريا فلا الله. Thank you.

الله الله الله الله الله الله الله الله. نعم. No. الله الله الله